Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. Aqui é o Átila, e se a vida começou no universo e veio para a Terra, é bastante irônico, a gente está querendo voltar. Aqui é o Caio Gomes, e hoje o André não está aí, então ele vai ser o alvo das piadas. Aqui é o Fábio Lugar, e eu não sei onde a vida começou, mas eu tenho certeza que uma galera aí é de fora da Terra. Aqui é o Pirula, e eu tenho certeza que a vida está se formando novamente em algum lugar aqui do meu quarto. Nesse teto aí. Peça ao Pirula mostrar o teto. Não, deixa. Um dia eu faço uma live só pra isso. Ele não pode mostrar o teto porque o pessoal vê a borda do croma. É. Aqui é o Azaghal, tô procurando imóveis. Muito bem, nerds! Estamos aqui com o time de ciência para falar de um dos maiores mistérios do universo. Não do universo, o universo tá nem aí pros mistérios. Mistérios da ciência. Que é a origem da vida. Caraca! Esse papo, óbvio, ele é amplamente discutido, já teve SciCast, já teve nerdologia, teve um monte de coisa. Nós vamos continuar sem concluir, porque senão, se a gente bastasse um podcast para descobrir a origem da vida, seria ótimo. Mas nós vamos discutir as possibilidades e a evolução da vida na Terra, até chegar aonde conhecemos, certo? Muito bom esse papo. E-mails! Canelada! Canelada! Muito bem, Malfátio, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. Olha, nós aqui mais uma vez tapando o buraco da chefia. Olha que bonito, hein? Sim, galera sai de férias, esquece das responsabilidades. É. Aí a gente vem tapar o buraco. Esse povo vai jogar videogame nos Estados Unidos. Deixa a gente aqui. Ah, trabalhando. Estou fazendo aspas com as mãos. Estão trabalhando. Muito bem. Mas nós estamos aqui para mais uma semana de e-mails e caneladas. E, Malfatti, o mês de julho tá chegando e vem aí a sétima temporada de Game of Thrones, Malfatti. Exatamente. Todos esperando ansiosamente, porque agora não tem mais livro, então é tudo é surpresa. Todo mundo esperando pelo Drogon do tamanho de um campo de futebol. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas hoje temos aqui na Nerd Store lançamento and reposição de camisetas. Exatamente. A famosa camiseta Hoje Não. Hoje Não, exatamente. O que é que nós dizemos para o Deus da Morte? Uma arte muito legal do André Carvalho numa camiseta exclusiva da Nerd Store. Corre lá, porque agora com a expectativa da volta de Game of Thrones, é uma estampa que vai esgotar rapidinho. Mas além dessa estampa, nós temos reposições de estampas. Olha aí que maravilha! Isso mesmo, as camisetas You Know Nothing. Sim. Está de volta. Night's Watch, Trial by Combat e Queen of Nothing também estão de volta. Mas corre lá, porque normalmente acaba muito rápido. Então acesse o link aí no post, ou se você não está no app, acesse o link aí no app e já garanta as camisetas para você acompanhar a nova temporada de Game of Thrones. Exatamente, você sabe que essas estampas são exclusivas e você encontra só na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil. E se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, na verdade, do penúltimo Nerdcast, número 570, porque semana passada foi Dia dos Namorados e nós que gostoso. Feedback dele, você pode pular diretamente para 15 minutos e 7 ondas da vida vindas de Marte. Queremos aqui agradecer Malfátio, os nerds cacetes de agulha. Isso. Acumulando duas semanas, porque semana passada não teve leitura de e-mails. Semana passada teve só leitura de e-mails. Exato, tem razão. É o programa completo de leitura de e-mails, é. Eu nunca tinha parado pra pensar nesse aspecto. É, né? Verdade. Galera reclama tanto da leitura de e-mails, quando tem um programa só de leitura de e-mails, todo mundo adora, fica esperando o ano inteiro. Programa inteirinho de leitura de e-mails. Mas nós temos aqui vários nerds que doam sangue e salvam vidas. Bruno Almeida, Daniel Alves, Luana Mávila, Caroline Medeiros, Matheus Gomes, Igreja Evangélica Quírios, olha aí, uma galera do ano sangue legal, muito bacana. Caio, Gabriel e Adriana, Ricardo Rezende, Adriele Ventura e Guilherme Silva, Emanuel Rafael, Danton Sampaio, Gregory Chebeliski, Jefferson Araújo, Renan Oliveira, Frederico Fernandes, Wesley Santos, Gabriel Fiore, Eduardo Botelho, Nicolau e Thiago Reiner, Fábio Cunha, Flávio Veronese, Sérgio Oliveira, Vinícius Paula e Paulo Albuquerque. Muito obrigado, nerds que doam sangue e não tem medo das agulhas. Isso aí, Léo, e a galera que doa cabelos do Scalp Solidário, a Eluana Fortunato e o Tinho Oliveira, que doaram suas madeixas para quem precisa de peruquinhas aí quando está num tratamento que faz cair a cabeleira. Totalmente excelente. Queremos agradecer também aqui aqueles que divulgam o Nerdcast Stories toda sexta-feira no canal do Jovem Nerd no YouTube. Tem ali um trecho engraçadíssimo de um Nerdcast para você poder curtir e relembrar as maiores cagambas de todos os tempos. Agradecemos aqui ao Augusto, ao Rafael Frederico e ao Erivaldo Ferreira, que divulgaram o Nerdcast Stories para mais de 5 pessoas. Artes dos fãs. Selecionamos aqui 3 entre várias que estão aqui. Você vê aí no app. Mas escolhemos o App Dieta por Matheus Martibianco, que também fez o app Não Chuva. Tem aí a tela. Você vai ver que ele fez a tela do aplicativo, Léo. E o do Não Chuva tá escrito exatamente como foi falado no episódio de Fake Starters. Eu teria esse aplicativo fácil, muito fácil. Aqui, não chuva, não garantimos a não chuva. Fundação Pajé Serpente Albina. Muito bom. Bonito, gostei. E também tem o app da dieta aqui, o Peso do Bem, que ele faz notificações, né? E tem 2 notificações aqui. Você passou sua cota de calorias diárias, carinha triste. Mas você teve seus motivos. E também tem outro aviso. Mas amanhã você compensa, carinha alegre. É muito bom. Como um brigadeiro para ficar mais alegre. Muito bom. Tem mais uma, Mal? Exatamente, Azaghal o Anão por Renan Ângelo, que ficou bem maneiro aí, o Azaghal de Anão, Azaghal clássico. Exatamente, o verdadeiro Azaghal. Essas e outras artes estão lá pra você conferir no post do Nerdcast. Kevin Machado, estudante de física, 25 anos, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Esse não é o meu primeiro e-mail, ok, estamos cumprindo direito aqui o protocolo. Uhum. Lembrei de um negócio disruptivo que se encaixava nos parâmetros estabelecidos pelo Guga ao longo do programa, Pet Rock. Esse produto foi comercializado na década de 70 nos Estados Unidos e nada mais era do que uma pedra polida, como uma pedra do leito de um rio. É pedra de seixo, na verdade, né? Aquelas pedras redondinhas, né? Olha aí. Que ao ser adquirida vinha dentro de uma caixa com buracos para que a sua pedra não morresse asfixiada. Muito bom. Acomodada em palha e um manual intitulado Os Cuidados e o Treinamento da Sua Pedra de Estimação. Reza a lenda que o público-alvo eram aquelas pessoas que queriam ter um animalzinho, mas não tinham tempo ou condições financeiras para cuidar de um bichinho. Depois do programa, eu fui pesquisar a respeito desta pérola dos negócios disruptivos e quase tive hemorroides de tanto rir quando descobri que no ano de 2012 o produto voltou ao mercado como importante atualização para a era digital. Agora o clássico Pet Rock vem com o cabo USB. Muito bom. Eu gosto porque a pessoa adapta, né, as novas tecnologias. Pode fazer uma pedra Bluetooth também, né? Ia ser uma boa. Exatamente. Wi-Fi, por que não? Sim, pô. Agora aqui ele lista as vantagens de você adquirir o seu Pet Rock com cabo USB. Eles são um grande presente para qualquer um que você possa pensar. Uhum. Não precisam de comida ou de água. Eles não mordem as suas coisas. Fazem você se tornar cool instantaneamente. Eles nunca falam de volta com você. Eles vão sempre te amar no seu jeito pedra de ser. Eu tenho muitos amigos que têm um jeito pedra de ser. Né? Eles são os produtos USB mais ecologicamente corretos já criados, já que não usam nenhuma eletricidade. São compatíveis com qualquer versão do Windows, também com o Mac e também com o Linux e também com todos os sistemas operacionais do presente, do passado e do futuro, já que não precisam de drivers. Olha aí. Difícil ter um produto desse, hein? Eu vou falar pra você que eu instalei o HD novo essa semana e olha, não precisar de driver é um feature que me faz querer comprar essa pedra hoje. Muito bom. Fabrício Vaz, designer, 36 anos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Salve, nerds! Faz um bom tempo que não escrevo, mas acompanho vocês sempre. O episódio de Fake Starters foi bem divertido e o papo me inspirou a ter uma ideia batuta. Olha aí, eu gosto das pessoas que usam esse tipo de gíria, viu? Batuta, maneiro. Batuta entrega a idade fácil, né? Quase uma epifania que está totalmente de acordo com a premissa proposta por vocês. Não entregar nada e não mentir. Trata-se do aplicativo Imagine-It, pensado para pessoas que querem viajar para destinos como Grécia e Itália, mas não tem dinheiro nem paciência para enfrentar todos os perrengues de uma viagem internacional. Vamos lá. O que o aplicativo faz? Ele mostra fotos de ruínas históricas de prédios, palácios, igrejas, estátuas, etc. E uma narração explica nos mínimos detalhes como aquela construção era no passado. Olhe para essa imagem dessa igreja. Bonita, não é? Apenas essas duas pedras sobreviveram. Agora use a sua imaginação. Sinta, cheire, confie em mim. Agora está tudo completamente destruído. Mas antes era uma igreja. Aí ele dá a solução também de como monetizar, porque precisa dar dinheiro essa bagaça, né? É, vamos ver. E como monetizar? Um plano de assinaturas, claro. O aplicativo seria do tipo freemium. E alguns lugares, até legais, seriam de graça. Mas os lugares realmente empolgantes, somente na versão paga. Um valor bem baixo, tipo R$1,99, ou até 99 centavos na promoção. O suficiente para a pessoa colocar no débito automático e esquecer que tá pagando. Isso acontece muito, cara. Você assina as baratas, você esquece. Ainda mais essas, que é R$1,99, R$99. Exatamente. O investimento inicial do Fake Starter seria basicamente para colocar um monte de fotos e a narração num app, mas a maior parte do investimento seria para que indianos ou chineses avaliassem positivamente o app, garantindo destaque e vendas, claro. Ideia inspirada no comentário da senhora Jovem Nerd no Nerdcast 306, o Nerd Tour 2012, onde tudo que eles iam ver não existia, né? Uhum. E o cara só o guia falava, agora, antes tinha, mas agora tá completamente destruído. Muito bom, excelente. Bruno Passos, professor de inglês, que já mandou outros e-mails, olha, já deu um jeito de emendar o protocolo aqui. É bom que o pessoal já coloca no título já, né, da profissão. O título da apresentação já, 36 anos, Brasólia, Distrito Federal. Saudações, Jovem Nerd e Azaghal, estamos aqui, eu e Malfátio, tapando os buraquinhos. O último Nerdcast me fez lembrar do grande empreendedor Armin Heinrich, criador do aplicativo I Am Rich. Ao acionar o aplicativo, a tela mostrava uma pedra vermelha brilhante e um ícone. Ao clicar no ícone, a seguinte mensagem aparecia em letras garrafais: eu sou rico, eu mereço, eu sou bom, saudável e bem-sucedido. O aplicativo foi descrito como um trabalho de arte sem nenhuma função escondida. Seu único propósito era mostrar para pessoas ricas que elas podem comprá-lo. Assim, simples. Olha aí, muito bom. Ele foi vendido na App Store por $1,000. Caraca! 800 euros ou 600 libras, que são os preços mais altos permitidos pela Apple na App Store. O aplicativo foi lançado em 5 de agosto de 2008 e retirado do ar pela Apple no dia seguinte. Por quê? Porque será, né? Mas, nesse período, 8 pessoas compraram o aplicativo. Sensacional. Algumas reclamaram que o fizeram por acidente, achando que era zoeira, e aí chegou a notificação de 1.000 doletas no cartão de crédito e o desespero tomou conta. As vendas renderam $5,600 para a Heinrich e $2,400 para a Apple, ou seja, 5.600 doletas por ter criado absolutamente nada. Nada! O que faz do cara um gênio! Sensacional, parabéns! Numa entrevista posterior, Hart revelou que a Apple devolveu o dinheiro de 2 compras apenas e que ele estava feliz por não ter clientes insatisfeitos. Também revelou que recebeu e-mails de clientes felizes com o app que, segundo ele, não tiveram nenhum problema em gastar olha aí. Esse dinheiro. Olha só, muito bom. Eu gosto de pessoas assim, gastei $1,000, não tem problema. Posso gastar. Você tá se tornando uma pessoa assim, hein, Malfatti? Ah, eu tô tentando, viu? Ultimamente, quem te acompanha no Instagram vê que você está trabalhado na arrogância. Eu gosto disso. Eu vou lançar o meu próprio app de Fake Starter. Sim. Vai ser um aplicativo onde você baixa um áudio que tem 1h30 de pessoas conversando. Certo. Falando sobre a vida, sobre as viagens delas, sobre o que elas acham ruim do WhatsApp, por exemplo. As pessoas vão ouvir. Você sabe que isso chama podcast, Malfatti. Ah, já inventaram, putz, não sabia. Ah, pensava, tava tendo essa ideia aí. Tava indo tão bem, original. Olha, os maiores mistérios da ciência, tem vários, incluindo o que é a energia escura, o que é a matéria escura, o que é a consciência, por que a gente dorme. Pra onde vão os guarda-chuvas que se perdem. Exato, exatamente. Como o Pirula mantém aquele quarto arrumado, coisas assim. Mas eu não mantenho ele arrumado. Mas, na lista de maiores mistérios, coisas pra qual a gente não tem resposta ainda é como surgiu a vida. A gente não sabe recriar a vida do zero. Toda vida que a gente vê e recria, manipula aqui, isso é vida que já tá aí. Tá aí se reproduzindo muito antes da gente começar a manipular. Se for um processo lento, ferrou. Ferrou, que a gente não vai conseguir recriar nunca. Nunca, né? Exato. Ah, mas eu acho que ainda a gente vai conseguir. A gente ainda vai reproduzir em laboratório isso daí. Pirula, um homem de fé. Que em pouco tempo a gente vai conseguir. Não, não é um homem de fé. Se você isolar bem as variáveis, que se aconteceu em 5 trilhões de... Não, trilhões não, mas aconteceu em, sei lá, em 500 milhões de anos, você consegue isolar as variáveis pra fazer acontecer de um jeito mais rápido. Na verdade, tudo indica que não deve ter demorado tanto assim. Vamos primeiro falar aqui sobre os componentes da vida, do que a vida é feita. Porque aí a gente vai começar a entender melhor o seu papel no universo, né? Ou seja, levando em conta que a vida como a gente conhece é composta de átomos muito abundantes no universo, já é uma dica pra dizer que, pô, não é um negócio tão raro, não é um negócio tão único assim, né? Pode ser algo que seja bem fácil de acontecer no universo, mais fácil do que a gente imagina. Ou não, tô falando besteira. Em tese, a vida é composta por basicamente carbono, oxigênio e hidrogênio, que não são, excetuando carbono, oxigênio, não, hidrogênio, que é o componente mais abundante do universo. Faltou o nitrogênio aí. Ah, é, nitrogênio, desculpa. É o chão. É, o chão, exatamente. É. O hidrogênio é o componente mais abundante do universo. Então, isso você encontra em qualquer lugar. Se dependesse só de hidrogênio, a vida ia acontecer em todo lugar. O problema é principalmente quando você chega no carbono e oxigênio. Quanto mais pesado o núcleo atômico, mais difícil de se encontrar ele. Você precisa de reações nucleares muito mais raras, que você precisa de muito maior temperatura. Então, quando você vai subindo a escala, cada vez vai ficando mais difícil. É, e cada vez precisa, em tese, precisa de mais tempo no tempo, na história do universo, né? Porque inicialmente você só tinha hidrogênio e hélio, e daí com o tempo, com as gerações das estrelas sucessivas, a formação, daí foi no núcleo das estrelas que esses compostos mais pesados foram sendo sucessivamente formados e semeados pelo universo para eventualmente coalescer em algum tipo de planeta, para daí sim você poder começar a pensar em usar ele para formar qualquer tipo de vida. Por que que a gente chama a vida aqui na Terra, que a vida que a gente conhece, de baseada em carbono? Por que que o carbono é tão importante para a vida assim? Começa que o carbono, ele faz 4 ligações por átomo. Isso quer dizer que dá para você fazer cadeias enormes de carbono com mais um monte de coisa ligada, como o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, que o Fábio falou, hein? Ele é tipo um super Benjamin, é isso. Você liga outros Benjamins, né? É isso. É, você pode pensar mais como um Lego, talvez. Que você consegue usar ele, é um Lego, assim, o cubinho, sabe, básico, assim. Você consegue fazer muita coisa com ele. Não o cubinho básico, aquele que tinha 4, que aquilo lá era o básico, você usava aquilo pra tudo. Você pegava 2 e jogava ele meio que pra um lado, meio que pro outro, você começava a construir basicamente qualquer estrutura que você quisesse. Então, apesar de ser simples e ter poucas possibilidades de conexões, isso já é o suficiente pra você começar a construir coisas cada vez mais complexas a partir dele. E aí o pessoal fala, ah, mas como o carbono também tem o silício, que faz 4 ligações. Só que aí, além do problema do silício ser mais pesado, então mais difícil de fazer no universo, ele ser mais raro, e além disso, a ligação que o silício faz, ela é muito mais difícil de romper. Então, tipo, a vida precisa de uma molécula que ela faça várias ligações, e ligações firmes, mas não tão firmes. Se a vida fosse baseada em silício, por exemplo, a digestão ia ser muito mais difícil, porque é muito mais complicado de você separar uma ligação do silício do que do carbono. Então ele tem que ser versátil para se ligar em outras coisas, mas fazer ligações que são nem tão difícil, nem tão fácil de quebrar, para você poder quebrar e juntar as moléculas o tempo todo. E o carbono é a molécula que a gente conhece que faz isso melhor. E também, de alguma forma, é abundante no universo. Ou não, depende de outros fatores. Daqueles que fazem quatro ligações, porque essa é a coisa interessante, né? Se você quer ter esses átomos que formem moléculas que se permitam ser muito grandes, para ter uma complexidade alta. Então, dessas que permitem quatro ligações, o carbono é a mais abundante. É o átomo mais leve desses que permitem quatro ligações. Então, por isso que ele é o que mais aparece. É uma boa, entre aspas, coincidência isso acontecer. Mas, tecnicamente, poderia ser o nitrogênio também, né? Ele tem três ligações, não é tão menor do que o carbono. Daria para surgir vida baseada em nitrogênio. Surgem moléculas tão complexas a partir do nitrogênio? Não tenho certeza. Assim, eu não lembro de nenhuma cadeia grande com ele, não. Ah, então tá aí. Chegou-se ao ponto de porquê que... Agora, poderia ser mais. O boro, por exemplo, faz 5, não faz? Não? Tem outros que fazem mais, mas aí já começa a cair nos que são mais pesados ou que fazem uma ligação que não se quebra tão fácil. É meio que aquele balanço entre ser comum e fazer a ligação média ali. Então o carbono, ele é mais eficiente nisso, justamente, do que todos os outros. Mesmo. E não é o que tem mais ligações, você pode montar e desmontar cadeias moleculares muito facilmente no carbono. Seria isso? É, ele é a farinha do a farinha. Isso aí. Do faz tudo com ele. Enfim, qualquer composição ali, ele serve. Caraca. Só uma pergunta, porque agora vocês estão puxando de memória. Aquela descoberta da NASA, lá em 2010, de uma molécula baseada em arsênico, o que que deu daquilo? Eu nunca acompanhei mais. Não. Era uma bactéria, né? Isso. Era contaminação. Foi contaminação, tava. Fake news, cara. Fake news. Não acompanhei mais. Eu lembro dessa história. Foi uma história que eles alardearam pra caramba, porque é uma coisa assim que em tese não era pra existir. O bicho tinha... Como é que era, Átila? Era uma bactéria que crescia num lago que tinha esses ambientes extremos. É, mas ele incorporou um arsênico. Rico em ácido fosfórico, era cheio de fósforo e arsênico. Era um lago cheio de arsênico e tinha muito pouco fósforo. E aí eles estavam suspeitando de que a bactéria, ao invés de absorver fósforo, mas aí não é carbono, é o fósforo. Ao invés de absorver fósforo da água, porque quase não tinha fósforo, ela crescia usando o arsênico no lugar. Mas e aí? Não era nada disso? Na verdade, assim, por definição isso já não seria viável, porque o ácido, o tipo de ligação que o arsênico faria pra ela ser viável, desmancha na água. É uma ligação que ela é hidrolisada na água. A água rompe a ligação. Então não era nem muito possível aquilo estar acontecendo de verdade. E aí quando foram ver, é porque alguns dos reagentes que eles estavam usando pra cultivar a bactéria tinham contaminação de fósforo mesmo, e o restinho de fósforo que sobrava, a bactéria conseguia aproveitar. Quando substituíram tudo que podia ter fósforo por reagentes sem fósforo, ela parou de crescer. A contaminação da pesquisa, né, da amostra, né, é o terror de qualquer pessoa que trabalha, né, com pesquisa. É o pesadelo. Quando você lida com microbiologia, né, você tem que ter certeza de que você tá vendo o que você tem que tá vendo mesmo, e não sendo enganado por alguma contaminação. Inclusive, isso é uma das preocupações, até pra você enviar uma sonda pra Lua Europa ou pra Marte, pra escavar lá procurando micro-organismos e tal, porque ela pode levar, né, micro-organismos da Terra e contaminar a amostra e trazer um resultado inconclusivo, né? A gente nunca saber exatamente se a gente tá vendo a coisa real ou uma coisa contaminada, uma amostra contaminada. A gente criar o nosso nêmesis lá, né? Você semeia a vida bacteriana em Marte e quando chegar lá já era. Exatamente. É, mas também tem um outro risco que o pessoal tem medo, é se por acaso existir algum tipo de poço de vida alternativa, a gente trazer algo externo vindo da Terra também poder contaminar. Quer dizer, tem o risco de a gente contaminar a nossa medida e a gente, por acaso, destruir... Também, é verdade. Coisa que tem lá. Então são os dois receios que se tem. Por isso que existem, por exemplo, na NASA existem grupos que são especializados na segurança biológica do que vai, das sondas, dos satélites, tudo isso que eles tentam manter eles os mais estéreis possível, para que quando eles cheguem nas missões eles não possam comprometer isso. Então é bem interessante, uma preocupação que a gente vai imaginar, mas os caras têm grupos especializados em segurança biológica. Essa, inclusive, é uma das ideias para explicar por que a gente só teve a vida surgindo uma vez aqui na Terra. É porque pela reconstrução que a gente faz hoje em dia, todas as formas de vida que a gente conhece compartilham DNA, compartilham as moléculas que a gente usa pra fazer célula, compartilham tudo. Não existe nenhuma forma de vida que a gente conhece que você fala, não, isso não tem nada a ver com o resto da vida. Isso nasceu de outra forma, é isso? É, foi um outro evento, né? Não tem nada que a gente conhece que seja o caso. O que parece é que tá tudo ligado à mesma origem, é isso? Todo mundo vem de um ancestral comum. Uhum. Consigo ligar todo mundo e falar, todo mundo tem isso aqui em comum, então a primeira forma de vida, uma das primeiras, já tinha isso aqui. Todo mundo é uma variação desse ancestral, é isso? Uma das perguntas de por que esse é o caso, por que a gente não tem, por exemplo, duas origens da vida diferentes e de repente isso explica a Austrália, por exemplo, aqueles bichos que vivem lá, é que uma vez que a vida surgiu, qualquer outra molécula um pouco mais complexa que aparecesse, as bactérias ou qualquer coisa que tivesse viva ali, já iam aproveitar isso pra crescer. Então, tipo, uma vez que apareceu a vida, já era. Se apareceu outra, foi comida, é isso. Por isso que hoje a gente não vê a vida se formando também. Provavelmente ela já, a vida se formando de novo, né? Uhum. Que onde é essa ideia foi, na verdade, do Darwin, né? Se não me engano, numa carta ele falou que, na famosa carta que ele fala sobre a poça de água quentinha, de onde a vida poderia ter surgido, ele comenta isso, que hoje em dia a gente, isso no passado pode ter acontecido, mas hoje em dia a gente não vê, porque se a vida surgir, ela vai ser rapidamente incorporada, né, e predada pelos animais e pelos seres vivos que existem agora, uhum, que estão sempre ávidos por mais alimento. Nem se desenvolve. É como jogar uma criança no jardim de infância no colegial, sabe? Não dá certo. Mas a gente tem que lembrar um detalhe, se a vida surgiu mais de uma vez aqui na Terra, em lugares diferentes do planeta, né, se foi em regiões subterrâneas ou se foi submarinas e tal, pode ter surgido várias formas de vida diferentes, mas depois por competição, essas que entraram em contato umas com as outras, uma foi destruída e a outra não. E pode ser o caso de ter surgido uma vida tão diferente que, da nossa, que a gente nem sabe reconhecer que ela é vida, né? Pode ser o caso de ter formas de vida convivendo com a gente ou em alguns lugares que a gente explora que a gente nem sabe que são formas de vida, não precisa, a gente tá olhando só pro carbono, né? Não precisa nem ser tão longe assim, né? A maior parte da diversidade a gente não conhece, né? Que é bactéria e protistas, esse tipo de coisa, que são os bichinhos que a gente, se a gente não estiver procurando, a gente não acha. Uhum. E uma das ferramentas principais que os cientistas têm hoje em dia é fazer amostragem de DNA ambiental, né? Você chega numa poça d'água, pega e sequencia tudo que tem lá. Mas isso, faz um CSI. É, mas isso meio que parte do pressuposto que tudo lá funciona mais ou menos do mesmo jeito, né? Pelo menos tem DNA, que é uma coisa que você consegue sequenciar por um método que a gente usa para sequenciar o DNA de todos os seres vivos. Se você tem um bicho que é muito pequeno, um bicho, tô chamando de bicho, mas sei lá, um micro-organismo que é muito pequeno, muito diferente, que não funciona segundo as mesmas lógicas, não produz os mesmos resíduos, a probabilidade de a gente achar eles procurando por, sei lá, vida normal é muito pequena. E se eles estiverem em baixas concentrações, em alguns lugares pouco óbvios, daí que a gente não acha mesmo, né? É, Hawking chegou a sugerir, não me lembro em qual livro, acho que foi na Grande História da Vida, ele fez uma pequena discussão sobre os cristais, porque tem formas de cristais que crescem numa direção específica, tem um mecanismo de crescimento totalmente bizarro, eles se reproduzem, entre aspas, vai, digamos assim, e é uma coisa super estranha, né? A gente não chama de vida, mas se fosse uma forma de vida... O cristal de argila, né? Pode se espalhar quando o lago seca e a poeira voa, né? Várias estruturas cristalinas, elas têm essa característica de se replicar e elas crescerem. Então é muito comum no laboratório, quando você tá na faculdade, você pegar e fazer vários tipos de cristais a partir de sais e tal, e você vai vendo eles crescendo, eles vão ficando cada vez maiores, vão seguindo o tipo de lugar que você tá fazendo, você põe uma nova tipo de contaminação e você altera a forma do cristal. Então eles realmente têm essa característica de parecer que eles estão crescendo e parece uma coisa viva mesmo. Ô Caio, me corrija se eu estiver errado, muitas vezes eles obedecem inclusive o padrão da molécula, né? O crescimento. Isso, isso. Você sabe direitinho ele é cúbico, ele é dodecaédrico, ele é não sei o que, você tem uma questão assim. Isso, é que cristais de sódio, por exemplo, eles têm estrutura cúbica. Daí você faz um cristal de sódio macroscópico, né, que você pega na mão, e ele, se você faz direitinho, ele vai ficar cúbico, seguindo a estrutura da molécula. Uhum. Saiu esses dias na internet até um vídeo de uma caverna na Irlanda, que eles têm estruturas de basalto. E quem jogou Dragon Age deve lembrar do último Dragon Age, que tem um momento que tem umas cavernas que tem uns pilares cúbicos, naturais, assim. E é igualzinho aquilo lá. Então parece que alguém chegou e fez pilares de, no meio de uma caverna. É simplesmente seguindo a estrutura do basalto que fez aquilo ficar daquela maneira. Simplesmente porque a molécula está organizada daquela maneira. É bem interessante como eles seguem isso. E eles realmente parece que estão crescendo, se formando por aquilo lá. Então, mas nada disso é considerado vida. O que é vida, né? O que é essa questão que a gente tem que definir? Exatamente, o que é vida? É, isso é a pergunta essencial, né? Tipo, porque o que vocês estavam falando, né, de cristais, por exemplo, que o Dawkins argumentou, eu encaro mais como uma tentativa de expandir o conceito de vida para poder englobar coisas que aparentemente se reproduzem e que podem, talvez, evoluir em esse tipo de coisa. Eu sempre ouvi falar que reprodução é algo intimamente ligado com o conceito de vida. Tem que se reproduzir. Por isso que não se considera vírus uma forma de vida, porque o vírus precisa da sua célula para se produzir. Ele não se reproduz sozinho. É isso? É um dos critérios. Tem vários jeitos de ancorar o que é vida. Você pode falar, por exemplo, por reprodução, mas aí o cristal, por exemplo, ele se reproduz. Uhum. Aí o pessoal busca mais algumas coisas. Ah, então além de reprodução, ele tem que ser capaz de se manter. Então nem o vírus consegue se manter, ele precisa de uma célula para fazer as moléculas dele. Nem o cristal consegue se reparar, ou quase sempre, se ele perde um pedaço. Aí tem gente que joga isso um pouquinho mais além. Fala, ah não, eu preciso de reprodução, eu preciso de ser capaz de se manter e eu também preciso de um mecanismo de diversificação que faça aquilo evoluir. Mas todos esses conceitos, não existe uma definição fixa, fechada do que é vida, e todas elas vão ter sempre alguma coisa na borda ali que você fala, é, mas não é vivo, sabe? É, mas por exemplo, ó, programas de computador hoje em dia estão podendo fazer tudo isso. Pois é. E aí você já entra na discussão se de inteligência artificial, se programa de computador é vida ou não. Olha aí. E já fica já uma recomendação para quem quiser o episódio 9 da segunda temporada de Nova Geração, que eles discutem se o Data é vivo ou não. Ótimo episódio. A ficção científica já vem debatendo isso aí há muitas décadas. E se inteligência artificial é ou não vida. É uma discussão que tem muita filosofia para poder entrar no meio. Vamos listar, a gente já falou um pouco da definição de vida, etc, mas vamos listar as possibilidades científicas da criação da vida na Terra. Do surgimento, não da criação, mas do surgimento da vida. Uma que eu sei que a gente adora discutir isso, que é a vida chegar do espaço. Panspermia. É, o que não responde nada sobre a origem da vida, né? Só do surgimento da vida na Terra, né? É, mas bom que você colocou como o surgimento da vida na Terra. Beleza, é quando ela chegou do espaço. Exato, mas aí não responde a origem da vida porra nenhuma. De onde vem os bebês? Pelo correio. Exatamente. É a cegonha espacial, basicamente, né? É que a gente, é essa teoria. Mas é factível e é levado a sério, certo? Ou não? Assim, ou menos. Já foi mais levado a sério quando ela foi proposta, porque encontraram, por favor, o termo correto pra isso aqui, um asteroide, não, um meteorito. Meteorito. Ah, cara, eu nunca lembro a definição correta de cada um deles. Porra, Caio, você é o cara que tem que fazer saber isso. É muita definiçãozinha, um meteorito, aerolito. Meteoroide. Eu nunca... Um aerolito. Eu carimbo a eficiência científica desse termo. É o aerolito aquele que vai uou. Isso. Encontraram um aerolito marciano aqui na Terra que tinha sinais do que podiam ser fósseis bacterianos ali. É, eu lembro disso. Foi na década de 90. E aí, putz, olha só, assim, depois de muito pesquisar e entender, viram que aquelas formações, na verdade, eram formações por causa de minerais que tinham ali, ou por causa da maneira como aquilo veio, que não tinha uma evidência muito boa de que aquilo era fóssil, nem a data batia muito com o que a gente entende quando a vida começou aqui. Tem uma foto muito famosa que você pode ver aí no seu celular pelo app, que é essa que mostra... Parece uma cobrinha, parece uma mini minhoquinha fossilizada na pedra. E aí, durante um tempo, ficou uma dúvida se aquilo poderia ser exatamente essa bactéria fossilizada vinda de Marte, né? Mas realmente parece, né? Mas não era, né? Era uma formação natural de minério, você diz, né? A data não bate muito com o que a gente podia esperar de quando isso veio, quando isso começou aqui. Forma... No fim, a coisa meio caiu por terra, assim. Mas hoje em dia, a gente já sabe, por exemplo, que Marte teve água por por muito mais tempo e teve um bom período em que podia ter vida lá. Uhum. Então, é, meio que recente. Não necessariamente mas... a vida viria de Marte, né? Ela poderia vir de outro lugar e ir pra Marte e vir pra cá. Sim, né? Sim, sim, sim. O ponto é que não existe nenhum tipo de evidência muito aceita de que existe vida no espaço, né? Tipo, fora da Terra. A gente só tem evidência direta, concreta, cabal, aqui na Terra. Fora, assim, eu falei assim, quase nenhuma, porque eu conheço um pesquisador que ele mesmo fala assim, olha, essas são as minhas evidências, assim, eu tô esperando as pessoas refutarem, eu sei que é improvável, mas assim, vamos ver onde é que vai. Que é um cara que realmente defende a sério, né, a teoria da panspermia, e segundo a ideia dele, é basicamente assim, né, o argumento é que a cronologia do surgimento da vida na Terra é muito estreita, né, entre a formação da Terra, que foi há 4,5 bilhões de anos, e o surgimento das primeiras evidências fósseis de vida na Terra, que eu acho que varia entre 3,8 bilhões de anos e às vezes um pouco mais pra trás, é muito pouco tempo. É muito rápido, muito rápido, né? É muito rápido. E se então, você pensar que nesse começo a gente ainda estava num período de formação do sistema solar que caía muito meteoro aqui na Terra, pouco depois que a Terra se formou e quando começou já a ter oceano, né, ter atmosfera, atmosfera, água líquida e superfície sólida, ainda deve ter tido vários eventos de apocalipse, assim, quando caía um meteoro muito grande aqui. Se a vida tava começando ali, tomava outro reboot, sabe? A gente deve ter tido vários eventos desses de tá com tudo certinho, prontinho pra vida começar e tomar outro meteoro na cabeça e ter começado zero de novo. Inclusive, teve uma influência grande dos planetas gigantes no sistema solar, né? Que depois desse período começaram a proteger melhor, né, os planetas mais internos, mas antes eles deixavam passar tudo, todos os meteoros. Inclusive, é por isso que a Terra foi tanto bombardeada, os planetas mais internos foram bastante bombardeados. É, não é só que eles deixavam, mas é que o ambiente tava... É, não, claro. O ambiente tava sujo, entendeu? Era isso. Não, não, é que eles protegem de eventos externos, mas na formação do sistema solar, o sistema solar interior tava sujo de tudo, de um monte de coisa que tava se formando. Então tinha um monte de coisa que já tava lá de dentro que ficava se chocando com os planetas em formação e Terra e todos esses caras. Então a questão é mais depois que foi a limpeza do sistema solar interior que eles começam a funcionar como um escudo das coisas de fora. Então é por isso que, assim, no início você tinha muitas e muitas colisões ocorrendo. Né? É, inclusive uma delas gerou a Lua, né? Em tese, né? Sim. Eu sei que é super improvável e é mais uma hipótese a se pensar essa da vida ter sido semeada do espaço e tal. Mas, tipo assim, pro cara, essa é uma dúvida minha, pro cara até levantar essa hipótese, ah, beleza, a gente sabe que pode ter micro-organismos ou então componentes básicos da vida que podem realmente estar em um meteoro e etc. E tal. O impacto de um bólido desses não é suficiente pra obliterar qualquer tipo de, sabe, de indício de vida então, que houvesse nele? Isso que é legal, né? Assim, de fato, se tivessem as coisas em meteoros, né? Eles cairiam, incinerariam, ou sei lá, o impacto destruiria. Então, o que ele propôs foi uma outra coisa, que eu acho que várias outras pessoas já propuseram, mas ele de fato foi lá e testou. Que assim, que essas coisas, elas não estão, que esses organismos, né? Eles não estão vindo em meteoros, eles não estão pegando carona em coisas e estão colidindo, estariam colidindo com a Terra, e que só colidiram no passado, e que são eventos esporádicos. Segundo essa linha de pensamento aí, na verdade, esses organismos, eles podem estar dispersos pelo universo mesmo, e porque eles estão viajando individualmente, eles podem cair sem se danificar muito. Só se polinizando. Seria mais um tipo de polinização intergaláctica, por assim dizer. Uhum. Isso explica os tardígrados. É, e daí o que ele fez? Ele pegou um balão e jogou lá pro cima, pra atmosfera, e abriu, pegou um guarda-chuva, meio que como se fosse uma peneira, né? E colocou lá em cima. Se dava pra pegar micro-organismo lá em cima, né? Vamos ver se tem forma de vida em órbita da Terra. E daí ele acabou... Exato. E daí ele acabou registrando, de fato, algumas coisas que podem ser consideradas, não sei se são organismos, mas é matéria orgânica, aparentemente, de um tamanho que não seria provável que fosse do planeta Terra, que não seria, sei lá, pólen que tá voando até a altura que ele colocou o balão. Mas é assim, parece que foi um experimento só e é tudo meio assim, direto, você não tem os bichos que ele, em tese, pegou. Então, é tudo difícil, né? Tudo bem, eu posso até entender que os registros que ele teve lá indicam isso, mas e aí, cadê esses micro-organismos que integram. Então, esse eu acho que é o caso mais sério para panspermia que existe na atualidade. Fora isso, é mais elucubração e, bom, e também tem o pessoal do Research Channel, né? Da, um pouco mais direto. Não. Mas, colocar, se por um acaso fossem só elementos que poderiam gerar a vida. Tipo, não vem a vida formada, mas vem tijolinhos. Isso a galera acha que é ok, né? Porque tem esses elementos, tem moléculas relativamente complexas sendo formadas no espaço, que a gente sabe, e vindo em meteoros, esse tipo de coisa. E, então, isso é, eu acho que é parte das teorias, assim, mainstream de como a vida foi formada na Terra. É porque teve um influxo de vários tipos de moléculas diferentes, inclusive moléculas orgânicas e água também, né? A gente sabe que as estrelas funcionam como grandes fornos de fusão nuclear e aí elas criam elementos mais pesados e depois elas explodem, espalham esses elementos pelo universo, fazem aquelas nebulosas, etc. E depois tudo se condensa e aí a gente tem a criação de novas estrelas e planetas ricos nesses elementos mais pesados, como é o caso da Terra, certo? Começa tudo com hidrogênio, aí as estrelas vão explodindo, formando novas estrelas, explodindo, e durante esse processo são criados esses elementos mais pesados. Ok. A gente está querendo dizer que em alguma... no pai do nosso Sol, vamos dizer, a estrela que explodiu aqui onde nós estamos e deu origem ao nosso sistema solar, ao nosso Sol e aos planetas do sistema solar. Esse pai, que essa supernova que deu origem a tudo isso, teria cozinhado todos os elementos, todos, inclusive esses compostos da vida? Ou a gente está sugerindo que isso veio de singrando pelo espaço, sei lá onde, e não tem nada a ver com a criação de uma supernova, entendeu? Porque tem elementos que são criados por outros elementos, né? O oxigênio pode ser criado por vida, né? Por exemplo. O que a gente tá falando de... Não, calma, peraí, você tá falando de como você separa a molécula. A molécula não, o átomo de oxigênio. Mas criar o átomo de oxigênio, criar o elemento, é só a estrela que faz. Isso é um efeito atômico das estrelas, então. Sim, desculpa. Separar o só oxigênio, sim, com certeza. Isso, então. Os átomos têm que ser criados por um efeito de fusão nuclear em estrelas anteriores. Então, quer dizer, estrelas de primeira geração que são puramente hidrogênios, elas não conseguem gerar ambientes que possam ter vida, porque elas só têm hidrogênio. Então, você precisa ter essas estrelas de primeira geração explodindo, gerando elementos mais pesados e mais sujos, e com isso, segunda e terceira geração, você começa a ter cada vez mais elementos mais sujos. Esses elementos, agora existindo, eles permitem a reação que permite criar moléculas mais complexas, que é o que o Lugar falou. Certo, a molécula vai ser arranjada em algum lugar. Você pode ter ali carbono, hidrogênio, oxigênio. Agora, se você pegar os asteroides que a gente tem orbitando no sistema solar, que foram formados junto com a Terra, nesses asteroides, por conta da radiação solar e do próprio tempo, eles têm moléculas, eles já combinaram esse carbono, oxigênio e hidrogênio em aminoácido, em ácido, em metano, e outras moléculas mais complexas. O que faz essa combinação no espaço? Pode ser radiação cósmica, pode ser a temperatura, pode ser esfriar e esquentar por estar passando em órbita do Sol. Aham, entendi. Agora entendi. Colisão, porque tem muito daquele elemento em algum determinado lugar, e aí acaba se formando, porque, por exemplo, você está falando assim, por exemplo, como é que formou água? Isso. E tinha oxigênio e hidrogênio vacilando por ali. Estavam vacilando por ali e o oxigênio faz duas ligações covalentes e o hidrogênio faz uma. Então é meio que, sabe? Uou, achei aqui, olha que legal. Só precisa ter hidrogênio e oxigênio em abundância pra isso acontecer, né? Porque dizem que a nossa água também foi semeada por meteoros. É porque a região do sistema solar que, quando a supernova que fez o Sol explodiu, ela expulsou as moléculas menores, como a água, mais pra fora do sistema solar. Ah, tá. Entendi. Lá pra longe. E aí então, pra quem lá... aqui onde a gente tá, na nossa vizinhança aqui, ficaram moléculas mais pesadas como sílica, como ferro, como alumínio. Uhum. Quase tudo que dão os minerais que a gente tem mais comuns aqui na crosta da Terra e no núcleo. A água mesmo, ela foi expulsa mais pra fora. Ah, tá. Lá pra banda de Júpiter, Saturno, aquela região toda. Então, pra ela vir parar aqui na Terra, ela teve que vir de lá de alguma forma. Entendi. Então, o oxigênio e o hidrogênio se rearranjaram mais lá pra longe, e aí começaram a passear, e aí começaram a cair por aqui. Como a gente sabe, em outros lugares também, como a Lua, Marte, né? Outros lugares que você tem indícios de ter tido água, ou de ainda ter água, né? E a gente tem uma grande diferença que a gente tá na área, digamos assim, onde a água consegue ficar líquida. Sim. Mas outros, pelo mesmo processo que trouxe a água pra Terra, os outros possivelmente também vão ter água, só que ela não está numa região porque ela consegue se apresentar de maneira líquida facilmente. Por que que a água é tão essencial para a vida? Basicamente, ela é um solvente muito bom, né? É o melhor solvente que a gente pode ter. E lá você pode misturar qualquer coisa. E isso é ótimo para fazer esse tipo de reação que acontece tanto dentro das células, né? Mas as reações de química orgânica, né? Que permite, inclusive, a formação dos compostos mais complexos que são necessários para a vida na Terra. Mas outro líquido não poderia substituir a água? Por que que é a água que... Poderia ser. Pode ser o caso, mas a gente não conhece nada que seja tão estável, que segure tão bem a temperatura, que dissolva tanta coisa junta e que pode ser usado para reação. Então, por exemplo, quando você forma uma molécula, quando a planta, por exemplo, está fazendo açúcar, ela consome água para fazer aquele açúcar. Para juntar o carbono do gás carbônico, ela usa água. Quando a gente digere esse açúcar que a planta fez, a gente libera água. Então você, sei lá, entrou na piscina, você não fez nada, você não tomou água, mas mesmo assim, depois de um tempo, você fica com vontade de ir no banheiro. De onde veio essa água que vai sair no xixi? Veio da gordura e do açúcar que a gente tá queimando enquanto tá dentro da piscina, pra lá e pra cá. A digestão que a gente faz do alimento, ela libera água. Ainda tem isso, ela ainda intermedia esse vai e vem de reação química muito bem. Pode ser que tenha outras coisas como amônia. Aí me corrija se eu estiver errado. Eu vi outro dia, que eu não lembro quem, acho que foi uma lua de Júpiter ou de Saturno, que tem um oceano líquido, só que não é de água. É um oceano líquido de alguma outra coisa, sei lá, metano. De amônia, é, obviamente que é muito... É uma coisa que o ponto de fusão é muito mais baixo do que a água, né? Tipo, se mantém líquido mesmo a temperaturas baixíssimas. É, tem oceano de metano por aí, tem oceano de amônia, tem oceano de um monte de coisa e até de água, né? Em Titã e nesses outros lugares. Basicamente, a gente está tentando encontrar o que a gente já viu que funcionou aqui. Então, essa é a grande questão, porque como a gente começou falando, a gente não tem certeza exatamente do que é vida. Então, existem diversas possíveis alternativas químicas a várias das coisas que a gente tem na Terra, mas a gente não sabe se essas coisas são capazes de gerar vida. A gente não sabe se essas outras coisas podem funcionar. Então, como existem muitas e muitas alternativas, basicamente tudo que a gente vê na Terra são a primeira linha da tabela periódica, né? Hidrogênio, carbono, oxigênio. A gente não sabe se esses elementos mais raros seriam capazes de formar isso. Então, toda a pesquisa é basicamente mais séria e mais feita, focada nesses que são os comuns. Mas, quimicamente, os outros poderiam imitar diversas características que a gente encontra na primeira linha da tabela periódica. É tipo pensar que a única evidência real que a gente tem de vida é essa feita de carbono que adora água. O resto é especulação. A gente não tem nem conseguiu provar que é possível ter uma vida com essas outras coisas. A gente não fez essa vida, certo? Então, a gente não viu claramente também. Então, a gente não tem nenhuma evidência de que ela é sequer provável, né? Possível talvez seja, mas provável a gente não sabe. Então é como ficar dando tiro no escuro, tentando olhar pro universo e tentando achar uma coisa que a gente nem sabe o que é direito. A segunda hipótese, que é a amplamente mais aceita, segundo que a gente acaba de conversar, é que a coisa toda começou aqui. Todos os elementos se combinaram aqui e a centelha inicial aconteceu aqui. Né? Em algum momento, entre esses 4.5, 3.8 bilhões de anos atrás, alguma coisa acendeu a chama da vida aqui. Como que a gente imagina que seja a formação da vida aqui? Qual seria o primeiro ser vivo que a gente veria nadando no oceano? Tem aquela teoria antiga de que... é no oceano, né? Pois é, né? A gente tem aquela teoria antiga de que a atmosfera original da Terra tinha condições para formar aminoácidos, açúcares, que são as moléculas que a gente usa até hoje na vida aqui, e que a vida começou como essas moléculas formadas lá no começo, foram se juntando, e depois a gente vai formando moléculas cada vez maiores lá, que é a teoria do coacervado, né? Você tá falando do experimento de Urey Miller, isso? Isso. Que é o quê? Então, o experimento de Urey Miller foi um cara, são dois caras, não, o experimento, o nome já diz, Urey Miller, que eles conseguiram provar que basicamente com um experimento muito, muito simples, eles conseguiram provar que num ambiente muito simples, formado unicamente por essas moléculas que a gente considera necessárias para a vida, então hidrogênio, oxigênio, carbono, essas coisas, simplesmente calor e eletricidade, isso já seria suficiente para que se formassem aminoácidos dentro dessa mistura. Então, basicamente, os caras caras provaram que eles montaram essa réplica. Será que a Terra antiga era capaz de fazer molécula orgânica? Isso, uhum. Então eles criaram basicamente um experimento que era uma réplica de uma atmosfera primitiva, e com condições muito simples e muito rapidamente eles conseguiram criar diversos tipos de aminoácidos dentro dessa mistura. E até recentemente, na verdade, quer dizer, não recentemente, 10 anos atrás, é idade, os caras reanalisando os resultados originais do Urey-Miller, eles mostraram que ele conseguiu criar, na verdade, mais do que os 20 aminoácidos que a gente tem na vida terrestre. Então, quer dizer, muito facilmente eles conseguiram criar uma tonelada de aminoácidos que são utilizados para poder fazer a vida. Então, ele mostra que, pelo menos, a coisa mais básica, ou vamos falar, o tijolo da vida, dadas as condições certas que a gente tinha na atmosfera original, é muito fácil daquilo surgir. E eles surgem de tonelada. Então, não seria uma coisa muito rara criar aminoácidos. Então, isso é o passo número um, né? Para você confirmar algo. Você... É, será que é viável existir moléculas que a vida usa no universo? O Urey-Miller prova que é muito fácil de fazer isso. Basicamente isso que ele disse. Ele não criou a vida, mas ele criou os elementos básicos que podem montar... Os bloquinhos de Lego. Os bloquinhos de Lego, exatamente. Como que era a atmosfera da Terra no passado? Ah, a atmosfera da Terra tinha muito metano, tinha amônia, tinha raios constantes, era aquecida, era isso, era aquilo. Eles juntaram isso tudo num frasco, ou em vários frascos, e deixaram isso reagir, borbulhar. Em bem pouco tempo, o líquido que tinha lá dentro, a água que tinha lá dentro, já ficou escura, cheia de molécula orgânica. Uhum. Mas a gente sabe hoje em dia que, legal, mostraram que isso é viável lá, só que o que eles entendiam como a atmosfera antiga da Terra em 1950 é diferente do que a gente entende hoje, e as condições não eram exatamente aquelas. E hoje em dia tem isso que a gente não sabia até então, que mesmo em asteroide e cometa dentro do sistema solar, essas moléculas já existem. Apesar deles não estarem certos, né, no modelo que eles criaram, do qual seria o paleoambiente, né, o ambiente antigo da Terra primordial, eu acho que a genialidade desse experimento foi exatamente na estrutura do experimento, né? Porque a gente não tem como observar como era a Terra antigamente, a gente não tem uma máquina do tempo, a gente não consegue voltar e olhar essas coisas acontecendo. Então, como é que eles fizeram? Eles pegaram as informações que eles tinham, que os paleontólogos compilavam sobre como deveria ser a Terra naquele período, reproduziram isso em um laboratório, fizeram um modelo e jogaram todos os componentes e viram como eles se comportavam. E até hoje, assim, esse é basicamente o protocolo que se usa em investigação de origem da vida para tentar descobrir o que pode ter acontecido. Vamos tentar juntar, criar um ambiente que é similar ao que a gente acha que foi o ambiente onde a vida surgiu, tentar jogar todos os componentes, daí tira o componente, coloca uma estrutura nova, tira, e ver o quão longe a gente consegue chegar na sequência de formação de moléculas complexas, os coacervados e eventualmente seres vivos, né? É, obviamente a gente ainda não chegou nos seres vivos, mas esse protocolo o pessoal conseguiu chegar bem, bem distante, né? Consegue basicamente formar todos os blocos básicos da formação da vida, desde aminoácidos, açúcares, eu acho que alguns polipeptídeos já com mais complexos também. É praticamente um whey sintético. Exato, exatamente. E até hoje é assim que se trabalha, né? Basicamente, claro que tem outros experimentos análogos, quando a gente não consegue resolver uma pergunta específica, um passo específico, às vezes o pessoal adiciona coisas que a gente sabe que não existia só para saber se era possível você criar um elemento mais complexo, mas é basicamente isso que se faz, é uma tentativa de simulação do que aconteceu no passado. Mas a gente consegue imaginar como seria essa transição entre esses blocos de Lego e, de fato, o primeiro ser vivo? Aí tem um outro cenário, vira um pouco opinião pessoal minha, mas por tudo que eu tava lendo sobre quais são os cenários mais promissores para a origem da vida, tem um outro cenário que dá o próximo passo, que é como juntar isso tudo. Sim, exatamente. Você tem que primeiro pegar tudo isso, né, todos esses blocos, juntar eles de alguma forma que faça sentido, porque cada uma dessas coisas é diferente. Você tem os lipídios, por exemplo, você tem que juntar de uma certa forma para obter membranas. Você tem as proteínas, você tem os aminoácidos, você tem que juntar de uma certa forma para obter as proteínas. Então, você tem que juntar essas coisas entre si, depois você tem que juntar tudo isso, e é isso que gera um organismo. Né? Porque toda forma de vida que a gente conhece tem proteína e essas coisas dentro de uma bolsinha de lipídios, né? Então, a dúvida é sempre, ok, como que eu gero pelo menos esse pacote básico? Tem uma bolha de gordura, que são os lipídios, e dentro dela as proteínas e as moléculas que a gente precisa para ter uma vida que se sustente e se reproduz. Essa que é uma questão interessante, né? Porque, por exemplo, essas bolsinhas de lipídio, né, que formam uma protomembrana, algo assim, você tem como fazer isso, né? Elas existem, né? Bolsas vazias de lipídios, né? É uma mera reação química de partes da molécula que gostam de água ou que repelem água, né? Então eles se juntam de determinada maneira. Elas se formam espontaneamente, né? Se formam espontaneamente, para evitar que a água entre, né? Quer dizer, a parte que não gosta de água fica para dentro, a parte que gosta de água fica para fora. Uhum. É mais ou menos como se fossem vários ímãs, né, entre aspas, se repelindo nos polos opostos, assim, faz lium, fecha e junta, né? A questão é onde você consegue formar isso e combinar tudo, né? Mas seria isso? Uma célula única, uma bola de gordura? Como seria? Porque, assim, o grande problema é que, assim, imagina que você tem, por exemplo, uma molécula que sozinha ela consegue se reproduzir. Você tem lá, vamos imaginar, a primeira forma de vida é uma proteína que ela sozinha consegue pegar pedaço de outras coisas, pegar esses aminoácidos que vieram de asteroides aqui pra Terra, por exemplo, produzir outras proteínas iguais a ela. O maior problema é que a concentração desses aminoácidos no mar, por exemplo, na água, nunca vai ser alta o suficiente para ela conseguir fazer uma reação sustentada. Para essa reação acontecer, ela precisa, de alguma forma artificial, concentrar o que ela precisa para fazer outras cópias dela. E o melhor jeito que a gente conhece de concentrar essas moléculas é colocar isso dentro de uma bolsinha de gordura. Então pode até ser que a vida tenha começado de uma outra forma, mas a gente só vê essa reação como sustentável e como autônoma se ela estiver contida dentro de um espaço fechado, definido, que hoje o melhor que a gente conhece é essa bolsinha de gordura. Tava esperando alguém falar alguma coisa, porque senão eu ia começar a falar das fumarolas. O Átila falando das fumarolas se empolga, olha... Não tem nada a ver com o Mr. D, esse negócio de fumarola aí. Só nunca vi. Eu quero dizer isso. O Kai já saiu nunca fora. Nunca vi o Átila gostar tanto da fumarola, viu? Olha... Fumarola são aquelas chaminézinhas no fundo do mar, é isso, né? Isso. Ficam expelindo calor e teoricamente, o alimento para essas microvidas no início, né? Como funcionam as fumarolas? Assim, até hoje, o melhor cenário que encontraram, que junta isso tudo, né? Que junta água, molécula de carbono e condições para você ter tudo junto e próximo para dar origem à vida, são as fontes termais submarinas. São essas chaminés. Tem muito pouco hoje aqui na Terra. Tem vários tipos de chaminé submarina, tem vulcões submarinos de vários tipos, mas é um tipo de chaminé muito específico. Ah, específico? É bastante específico, assim. É como se fosse uma fonte termal, só que submarina. Uhum. Sabe como a gente tem Caldas Novas, ou nesses lugares que você tem aquela água mais quente borbulhando do chão? Uhum. É uma fonte desse tipo, só que no fundo do mar, ao invés de na Terra. Então, não é um vulcão submarino, não é só uma chaminé de vulcão, não é só a lava saindo, é água quente, na verdade, brotando do fundo do mar. Porque o que que acontece? A água do fundo do mar hidrata, o solo do fundo do mar hidrata, e isso vai parar dentro de um lugar aquecido que tem lava. Aquela água que tá nos minérios, ela ferve e ela sobe fervendo para a superfície, pro fundo do mar. Então, essa água vem quente lá de baixo, subindo e borbulhando no fundo do mar. Quando ela faz isso, ela passou por um monte de minério lá dentro, fervendo, e dissolveu aquilo tudo. É como se você estivesse usando água quente para tirar a sujeira do fundo da panela. Quando essa água quente brota no fundo do mar, ela encontra aquela água do fundo do mar a 2 graus ou coisa assim, super gelada. Então, todos aqueles minérios, tudo aquilo que estava dissolvido nela, sai de solução e precipita. Sabe quando você pega a água quente para lavar a louça, dissolve a gordura com ela, e aí a hora que você joga na pia, ela esfria e fica aquelas bolinhas de gordura na pia? Não sei quantas pessoas passaram pela experiência de lavar a louça com água quente aqui. Com água quente, pô... Olha, pega água quente... Essas frescuras eu não tenho em casa. Né? Eu não tenho essas frescuras em casa não, viu, Átila? Aqui é tudo roots, e a gente lava com água fria mesmo, do jeito que sai do cano. Você esquentou alguma comida, alguma coisa, tinha bastante gordura nela, sei lá, estrogonofe, carne assada, alguma coisa assim, uhum. E a hora que você joga a água ali dentro, a gordura solidifica e forma umas gotonas de gordura. É isso que acontece, só que no fundo do mar agora, com a água que tá brotando do chão. Tudo aquilo que ela tava dissolvendo lá no fundo vai brotar e vai solidificar e vai precipitar. Então ela começa a jogar pra fora tudo que tava dissolvido nela. No que tava dissolvido, vem minérios, vem ferro, vem enxofre, vem metano e uma série de outras coisas que estavam no fundo do mar, né, que vieram nessa água aquecida. E ela forma um tipo de uma chaminé, uma pedra super porosa, por onde passa uma corrente por dentro. Uhum. Dentro dessa chaminé, tem essa água toda esfriando, soltando minerais pra fora e soltando metano. E esses minerais que ela solta, isso tudo vem reduzido do fundo do mar, vem sem oxidar. Sabe alguma outra forma de eu falar isso? O ferro, na forma de minério que tá, por exemplo, em formação rochosa ou coisa assim, ele não necessariamente tá combinado com oxigênio. Você pode ter o ferro puro lá dentro. Só quando esse ferro é exposto ao ar, ele enferruja. Sim. E oxida. Então, quando essa água quente passou pela rocha lá no fundo, ela dissolveu aquele monte de minério e vários desses minérios ainda não estão combinados com oxigênio ou com o que mais que for que eles podem combinar na água. Eles ainda têm bastante reação química pra acontecer ali dentro. Então, na hora que isso precipita e sai de lá, você tem água quente ou morninha esfriando num gradiente conforme ela vai subindo nessa chaminé, cheia de minério dissolvido dentro e metano. Ela tem tudo que você precisa pra uma reação química. Ela tem água, ela tem os minérios prontos pra reagir e ela tem uma fonte de energia que é, por exemplo, o metano. E isso tudo fica confinado, fica preso dentro dos poros que ficam nessa chaminé. Então esse é o ambiente mais legal que a gente conhece para ter as moléculas de carbono que a gente precisa, reação química pronta para acontecer, e espaços confinadinhos e fechados, que são os poros dentro dessas rochas, onde você pode ter as reações que dão origem à vida. Para não ficar sambando por todo o oceano. Para não ficar sambando por todo o oceano, exato. E recentemente foi descoberto um fóssil no Canadá, eu até gravei um vídeo falando sobre isso, que é um fóssil que foi considerado o mais antigo do mundo. E tanto ele, quanto, se não me engano, o segundo fóssil mais antigo do mundo, que era o mais antigo até descobrirem esse, né? Os dois foram descobertos em regiões sedimentares em que provavelmente eram fumarolas submarinas. Então, você tem aí mais uma evidência para sustentar essa hipótese de que as fumarolas eram o ambiente mais charmoso para a vida surgir. Porque dentro dessa fumarola, conforme a reação vai acontecendo, se você tiver, por exemplo, formação de gordura lá dentro, espontaneamente a gordura já sai borbulhando na forma de bolha lá em cima, com os minérios dentro. Então, assim, a própria maneira como essa fumarola se organiza, ela já forma essas bolhas de gordura cheias de proteína ou de... Olha só! RNA, o que for que seja, que se forma lá dentro. Pô, então, mas então, sabendo disso, tendo esses excelentes indícios e tal, a gente não consegue reproduzir de jeito nenhum. Mas já tem gente fazendo exatamente isso, montando essas fumarolas em laboratório e socando água quente com cheia de minério e um monte de coisa dissolvida embaixo pra ver o que borbulha lá em cima. Eu falei isso no começo. O lugar se mostrou incrédulo, falando que isso não vai acontecer. Mas olha só, porque assim, não, o que ele tá querendo dizer é o seguinte: e se você precisa disso por 500 milhões de anos? Sob uma determinada pressão e radiação, campo elétrico, enfim. Eu acho que não precisa. Eu acho que não deve precisar. Eu acho que o tempo, ele deve ser mais importante para formar os compostos básicos que seriam necessários. Depois que os compostos estiverem formados, a vida junta muito fácil. É só juntar 2 + 2. Tipo, a gente tem aqui uma molécula autorreplicante, a gente tem aqui uma bolinha de gordura, a gente tem aqui não sei o que, blum. É uma coisa meio simples, assim, até. Você acha que a gente vai ver uma recriação em laboratório da vida no nosso tempo de vida, é isso? Com certeza não, porque seria pouco parcimonioso falar isso, mas eu acho bem provável, bem provável. Olha só. Que a gente ainda vai ver isso acontecer. Nesse caso específico, tem muita coincidência legal, sabe? Tem o fato de que os fósseis mais antigos que a gente conhece são todos de fumarolas. Entre as formas de vida que a gente conhece hoje, aquelas que são as mais primitivas é uma palavra feia de usar, né? Mas aquelas que têm mais uma carinha de que é vida antiga e elas são mais simples, elas têm o que todo mundo tem, elas são a base do que a gente considera uma célula, todas elas vivem em fonte termal. Então, é assim, primitiva no sentido de mais antigo, né? É isso que mais diz. Antigo. Não de menos o que a gente conhece como a vida mais antiga vive em fumarola. O que a gente tem de fósseis mais antigos estão em fumarola. A questão agora é entender melhor isso para juntar as pontas. É que investigar um ambiente desse no fundo do mar é um inferno. Eu suspeito que o Átila tá montando a sua própria fumarola em casa. Eu apostaria no Caio. Na melhor das hipóteses, surge vida. Na pior das hipóteses, tem a diversão que a fumarola proporciona. Então... fazer a torre com fumaça borbulhando dentro, né? Você vê que o Átila tá entendido do assunto. É quase um narguile. Não, diz que dá uma fome, vai querer comer aminoácidos e proteínas de... Que dá uma fome. Falou, é porque eu não sei. Eu nunca experimentei, então não posso dizer por mim mesmo. Então diz que dá. De repente, a graduação de biologia inteira, o pessoal tá justamente treinando pra recriar isso e a gente não sabia, né? Olha aí. Quanta injustiça. Oh, piadinho. Coisa que eu sempre me pergunto, e se a gente não tivesse extinto os outros seres humanos? Porque, assim, a gente tem um monte de fósseis de seres humanos que viviam com a gente até bem pouco tempo. Né? Sequenciaram agora o genoma de um esqueleto da África do Sul que tinha menos de 2000 anos. Tudo parece que a gente se separou daquele ser humano há pelo menos 250 mil anos. Sim, ou mais. Ou mais. Então, ou seja, tinha povo vivendo na África do Sul até muito pouco tempo atrás que era totalmente diferente do ser humano hoje. E não precisa nem ir tão longe assim. O Homo erectus, ele conseguiu sobreviver na ilha de Java, eu acho que até 40 mil anos, uma coisa assim. Já tinha ser humano em tudo quanto é lugar, já. Você falou o mais recente de quando? 250 mil anos atrás. Não, você tinha falado 2 mil anos. É, por isso que eu assustei. Ah, desculpa, perdão. Esse esqueleto é de 2 mil anos atrás. Certo. E olhando o genoma dele, 2 mil anos atrás, na África do Sul. Ué, você tá querendo dizer que ele tava vivo 2 mil anos atrás, é isso? Tava vivo há 2 mil anos atrás, exatamente. Uma outra vertente do ser humano? Uma outra vertente do ser humano que tem mais de 250 mil anos que a gente se separou. Caraca! 2 mil anos a gente tá falando já de na era do tempo comum, já. Já, sim. Já. Não, é, Império não faz Romano. Muito tempo, não. Império Romano. É muito perto. Mas e aí? É, bom, a gente acabou com eles. Perdeu o Playboy. Perdeu não Playboy. Existe mais. Não existe mais. Não. Não que a gente saiba. Caraca! Qual é o nome dessa espécie? É uma outra espécie? Como é que é? É Homo sapiens também. Homo sapiens também. Ele é um ser humano, mas era uma outra linhagem que a gente nem sabia que tava aí. Caraca! Acabou ontem. Como é que a gente ia encarar a vida? O quão especial a gente ia se achar no mundo se a gente tivesse outras espécies de humanos, sabe? Eu posso garantir pra você, Átila, que eles iam achar... Ia dar-se um jeito de justificar de outra maneira, que não seria nem um pouco bonito. Não, eles seriam escravizados. Claro, qualquer... A gente vê isso na nossa própria raça. Acontece isso com etnias diferentes, acontece isso com gêneros diferentes. Você acha que... Tem um episódio de Star Trek sobre isso. Existem duas raças distintas de seres conscientes num planeta e uma domina a outra, né? Uma escraviza a outra e eles descobrem que existe uma doença genética que vai exterminar a raça dominante com o passar do tempo, sei lá, em mil anos, sei lá, uma coisa assim. E aí eles ficam debatendo se eles devem fazer alguma coisa pra mudar isso ou não. Então, ou seja, por quê? Vai morrer a raça dominante, a outra raça mais primitiva, entre aspas, né? Porque era assim que eles determinaram no episódio, ia passar a ser a dominante. E aí ia viver nas ruínas da civilização dos seus escravizadores. É, e é isso que ia acontecer, cara. Sem dúvida. Se o Homo de Neandertal era mais, sei lá, menos inteligente que o... Como é que é? Não é o Homo de Neandertal, né? Mas o homem de Neandertal, ele tinha a mesma capacidade craniana que a gente, na verdade. Ele era tão inteligente quanto a gente, até um pouco mais. Ele só era menos sociável. O que pegou pro Neandertal provavelmente era essa falta de sociabilidade que dificultou a competição, né? Pois é, você vê. A gente nem precisa, assim, nem houve escravização, né? Eles já não competiram pela comida e já perderam, né? Já morreram todos, né? É isso que ia acontecer. Aliás, a gente tem o resultado, né, disso já no nosso mundo. Eles simplesmente se vão e um domina. E esse dominante ainda cria subdomínios na sua própria raça, né? É isso que a gente viu. Olha só, qual vocês acham que é a merda que vai dar quando acontecer isso? Opa, droga, a gente criou vida e ela não tá comendo. Vai dar uma merda. Em algum ponto vai dar merda. Porque a gente não consegue imaginar ainda uma explicação médica ou tipo assim, que beneficia a sociedade ainda. É só um ponto de descoberta e que isso, a gente nem sabe o que isso pode gerar, né? É muito mais entender o nosso lugar no universo do que fazer qualquer coisa que vai mudar a vida de alguém. Daqui a 500 anos você vai ser uma arma. Ou menos. Mas assim, por enquanto ainda ponho na conta do George, o H.G. Wells estava certo, sabe? Se a gente criar uma forma de vida sintética nova dessa, é muito mais provável que ela estrague na geladeira do que ela tome conta do que tem lá dentro, sabe? Uhum. A gente tem de bactéria, vírus, protozoário, diabo aqui na Terra, ainda tem muito mais potencial de fazer um estrago na vida que a gente eventualmente cria do que o inverso. É, são os robôs que vão matar a gente. É, vão matar a gente muito antes. Exatamente. E aí eles vão usar essa fórmula pra criar seres humanos... escravos obedientes, é isso. Pra ele fazer a gente e usar isso pra combustível. Nossa, não, olha só, a gente cria robôs, a gente não consegue saber como a vida surgiu na Terra, então a gente cria uma super inteligência pra tentar resolver o problema, a super inteligência mata a gente e começa a criar o negócio, a vida em laboratório e cria a gente de novo. Pronto. Isso aí. E nós estamos nessa etapa agora. Exato. Eu tô escrevendo pra você. Ah, nossa, é verdade, acabei de escrever o roteiro. Saiu o Douglas Adams já falou que a Terra foi criada para responder os problemas do universo. Exatamente. Porque, assim, durante a evolução científica, assim, em meados até o século XIX, acreditava-se que poderia haver criação de vida espontânea, né? É, você mistura ali uma camiseta suada com um saco de batata e aparece rato. É, não é rato, nem rato, mas você pode dizer de fungos e... Enfim, qualquer... Os caras trancavam comida, ou sei lá o quê, assim, tentavam esterilizar o maço ambiente e tal, e e mesmo assim nascia, né, o negócio apodrecia, nascia bactérias. E, quer dizer, os caras nem sabiam ainda o que, que era uma bactéria. O que só prova o quanto que a gente era porco, né? Eu não sei se isso entra nesse programa também. Que isso já entra mais em microbiologia. Esse meio que raspa no que a gente tava falando ali antes, assim, que toda forma de vida que a gente conhece, pode ser que a gente esteja olhando por uma fechadura muito estreita, mas toda forma de vida que a gente conhece, ela é formada por DNA, ela usa proteínas para fazer as funções, uma boa parte das funções da célula, usa RNA para fazer isso, e ela tá dentro de uma bolsinha de gordura que é a célula. Todas as formas de vida que a gente conhece fazem isso. Então, não tem nenhuma forma de vida que a gente encontrou até hoje na Terra que a gente olha e fala, eu não sei explicar de onde isso veio. Sim. Que fosse que veio do espaço, que foi um evento diferente de origem da vida, surgiu espontaneamente, qualquer coisa dessa, mas a gente até hoje não encontrou nenhuma forma de vida que a gente olhou de perto e falou, isso é inexplicável. De vez em quando sai reportagem ou coisa assim que eles falam, o polvo tem DNA alienígena. Saiu isso. Vocês já viram reportagens dessas? Direto. É incompetência de quem sequenciou e não soube com que bater aquilo, sabe? É erro nosso de inferência. E mesmo se fosse um DNA totalmente bizarro que a gente nunca viu, ainda é DNA. Ainda é a molécula que a gente conhece que toda a vida compartilha aqui. Então o máximo que a gente ia suar é pra explicar um pouco de como ele é tão diferente, mas não é nada de novo, sabe? Não é como se você encontrasse um celular feito de folha. Sim. Ou sei lá, de um elemento que não existe na Terra. Então assim, nada do que a gente encontrou até hoje na vida caiu fora do que a gente espera, e pior ainda, nada do que a gente encontrou até hoje não cai exatamente no mesmo esquema que a gente tem se a gente assume que a vida surgiu uma vez só e que todo mundo tá relacionado. Então todas as milhões de formas de vida que a gente encontrou até hoje caem bonitinho na árvore da vida. Então até agora não teve motivo pra gente achar que isso tá errado ou que a vida surge de outra forma. Seria muito legal, mas não tem nada que a gente estudou até agora que contraria. Voltando lá nos nossos ancestrais em comum, o Pirula acabou de apostar R$500 que vai ser... que a gente vai ver... Apostei quanto? R$500. Mas pera lá, como é que você vai cobrar essa aposta se até o fim da vida? Você tem que depositar em juízo. R$500. Eu deixo em testamento. O Pirula apostou que no nosso tempo de vida a gente vai ver isso, a vida ser gerada em laboratório. Porque a gente está muito perto, é isso. E isso, todos podem concordar, a gente está muito perto de entender como é que funciona a coisa? Assim, eu não sei apostar uma data, mas eu concordo com o Pirula, assim, acho que até muito pouco tempo atrás a coisa era muito vaga, assim. A gente não tinha uma noção boa do quão fácil era ter esses elementos aqui na Terra, do que eram as condições de vida iniciais da Terra, e nem sabia que no universo mesmo a gente ia encontrar essas coisas, né? Que a gente ia, por exemplo, como é que é o nome daquela sonda que mandaram pro asteroide há um tempo atrás, que ela quicou no asteroide e apagou? Não quicou, ela pousou no lugar errado. Tô dando a sombra. Rosetta. Até a gente mandar a Rosetta pra fora e outras sondas do tipo, a gente não sabia que os asteroides realmente tinham água, aminoácidos e outras coisas lá, e hoje em dia a gente sabe que tem. Uhum. Então, acho que a gente tá com um cenário muito mais claro hoje das condições do universo e da Terra aqui que podem dar origem à vida. Mas a gente tá desbravando um limite de conhecimento científico agora, né? Nesse aspecto. Desde sempre. Não, mas agora a gente parece que tá mais perto do que nunca. Ah, sim, sim. E agora a gente consegue entender até melhor a vida aqui na Terra, né? Agora a gente já tem condições de, por exemplo, com a técnica de DNA que o Fábio falou, de entender como a vida se espalhou por aqui na Terra e de onde ela veio. Então, sei lá, nos últimos 5 ou 10 anos, a gente descobriu uma porrada de fóssil de forma de vida em fumarola que levou a gente muito mais pro fundo na raiz da árvore da vida, assim. Então a gente com certeza tá progredindo muito bem nessa direção. Se a gente vai conseguir reproduzir isso em laboratório, eu torço pra que seja o quanto antes, porque eu tô bem curioso pra saber também. Eu também acho que seria fantástico, mas eu sou um pouco mais cético. Porque assim, se você for olhar direito as diversas pesquisas, tem um monte de pesquisa, às vezes os cenários que a gente constrói, os maiores cenários de como as coisas deveriam estar funcionando, elas são baseadas em pesquisas que são levemente modificadas, divergem umas das outras de maneiras sutis, mas de maneiras importantes. Então, às vezes, a pesquisa que mostrou como é que você forma uma micela, por exemplo, ela parte de princípios diferentes. Micela é a bolinha de gordura, né? Isso, a bolinha de gordura, né? Seria as membranas celulares primitivas. Ela difere um pouco das que mostram como você pode polimerizar, por exemplo, um RNA de uma maneira natural. E sim, levando em conta todas essas pequenas diferenças, o que eu acho, assim, a gente pode até chegar a ver alguém formando vida no laboratório, assim, de maneira espontânea. Mas dada a multitude de possibilidades que a gente está descobrindo, talvez a gente não saiba se essa primeira que a gente descubra é de fato de como aconteceu. Sim, entendi, claro. Cada vez parece que é mais um processo normal, assim. Tipo, descobrir um jeito, mas não é necessariamente exatamente o jeito que aconteceu na natureza, mas a gente descobriu como é que faz. Porque logo mais eu acho que a gente vai ter o problema de tentar descobrir da multitude de processos possíveis para gerar vida a partir de química, né, químico-orgânica, qual deles foi o que aconteceu. Daí a gente vai entrar em outra coisa. Então, assim, pode ser que a gente consiga realmente gerar essa vida no laboratório, mas se a gente vai conseguir bater uma tela e falar assim, foi assim que surgiu na Terra? Sim, a gente pode não vai ser saber. Que não, é, exatamente. É, e principalmente que é muito difícil você conseguir ter uma maneira de verificar qual foi a maneira que se surgiu. Porque astronomia acontece muito isso de você ter diversas maneiras de acontecer um fenômeno, mas a gente consegue, por resultados intermediários, conseguir excluir algum deles. Nesse caso, é muito difícil você ter algo que te permita descobrir qual deles é o mecanismo correto. Mas o legal é que o que é difícil é porque tudo mostra que fazer moléculas que podem dar origem à vida é um processo fácil, sabe? O Stanley e o Miller, quando fizeram o experimento deles, eles não estavam lá muito certos sobre o que era a atmosfera antiga da Terra. Hoje em dia a gente sabe melhor que tem algumas moléculas que não tinha. Mesmo assim, eles fizeram aminoácidos. Sim. Quando foram fazer um outro experimento para fazer gordura, conseguiram fazer lipídios, mas a gente sabe que as condições não eram bem aquelas. Então, assim, a gente tá tendo um problema inverso agora. Parece ser uma coisa tão fácil, tão comum, que a gente vai ter o outro problema, né? Que, tipo, a gente errou pra caramba, mas mesmo assim a gente não para de fazer molécula de vida. Então, qual dessas situações que é a mais provável agora? É, e onde mais isso pode estar acontecendo, né? Que eu acho que talvez essa seja a parte mais interessante, que a partir do momento que a gente gerar, eles falam assim, ah, beleza, e onde mais isso deve estar acontecendo pra gente poder procurar? Do que tá ao nosso alcance, assim, o que eu realmente tenho mais curiosidade de descobrir é o que tem embaixo dos oceanos ali de Titã e das outras luas de Júpiter e Saturno, assim. Eu ainda aposto na parede atrás do meu armário. Ainda acho que tem mais chance do que a lua de Júpiter. Bicho, olhando teu teto. Gente, o pessoal fica impressionado com o meu teto. É só um teto. Nessa parede aí do quarto, qual que é a ocorrência de fumarola? Se alguém tiver algum imóvel pra alugar em São Paulo, por favor, entre em contato com ele. É isso que eu ia falar, o Azaghal não falou nada. Ele... Eu tô procurando imóveis, cara. Ele avisou no início. Inferno, inferno. Cada lugar mais asqueroso que o outro. Onde você tá procurando, David? Perdizes, Pinheiros, Liberdade e Moca, sempre. Você vai mudar pra São Paulo, David? Você tem uma sala pra alugar isso, tá me dizendo? Não, ah, é um imóvel, não, é um imóvel pra escritório mesmo. É um imóvel comercial. Ou um sobradinho. É, comercial, é, eu ia sugerir. Aqui em Pinheiros tem uns prédios que estão surgindo, mas você pode ficar perto da Marginal também. Ficar ali perto lá da Delirium Café. Vai subir um prédio agora lá na esquina lá da Editora Abril. É só esperar. Quero pagar pouco. É, você tá entendendo é caro. Os pulgueiros que eu tô olhando aqui. Tem vários que eu tenho certeza que era a clínica de massagem, sabe? É. Tem um prédio comercial muito bom em São Miguel Paulista. Caraca, vai nas dicas do Pirula mesmo. Obrigado. É, eu vou alugar esse estúdio que tu aluga aí e vou te expulsar. Olha, dependendo de quanto você pagar, tá alugado. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.